10. Nichts als Probleme gibt es im Hotel. Hören Sie mit, was der Hotelangestellte heute alles zu hören bekommt. O ar-condicionado não funciona. Pode mandar reparar? Vou já mandar reparar. É muito barulhento. Posso mudar de quarto? Pode mudar para o quarto 9.